E aí, irmão? Sabemos que não tá fácil viver nesse mundão, né? Mas temos que ter paciência, cabeça erguida. E ter uma certeza, mano. Sofrer? Todo mundo sofre. Mas pra quem tá com Cristo, a gente suporta, mano. Desiste não, mano. O sofrimento se espalha no dia a dia, quem diria? Ceifaram mais uma vida na periferia. Chora mais uma Dona Maria na despedida, dor e agonia. Mundão louco, tipo um barco à deriva, no mar da hipocrisia. Quem te chama de irmão tira sua própria vida. Dinheiro fácil, esse é o sonho de vários chegados. Acorda, não viaja, traz atraso pra dentro de casa. Complica o pai, a mãe, cai no mundão. Se acha o dono, ó, poderoso chefão. Pode dar as notícias da televisão. Quer ser mais um prato cheio, por ser meias palavras e meu passa. Não engrossa a estatística. Aí, trutão, valorize sua vida. Valorize sua vida. A melhora tá por vir, irmão. Não tá fácil, desempregado, aluguel atrasado, decepção, caminhando no vale da escuridão. Mas você não tá só, irmão, não caia na tentação. Dinheiro fácil, uma noite metade de um salário, quem não quer? Mas não se esqueça que todos passarão por provação. Um dia ruim, também virão outros bons. Lembrei de Jesus que por nós foi crucificado, açoitado. Nem pelo sofrimento que passou, ele escolheu o outro lado. Foi por mim, foi por você que ele pagou os pecados. Quem não lembra de José? Um jovem sonhador, vendido como escravo. Quer exemplo maior? Tem Jó, que perdeu sua família, seus filhos, seus animais, sua mulher. Mas mesmo assim, irmão, não desistiu. Ficou de pé pela fé, pela fé.